gigante estilo Bebê Lion. Segura essa. Sempre exaltando o amor, mostrando muito flow, muita ideia, muita rima. Segura essa. Bandido Cash, nas minhas canções. No meu som eu canto amor, nessa vida eu fujo da dor. Nada vem de graça, amigo, tudo vem na raça, moro. No meu som eu canto amor, nessa vida eu fujo da dor. Nada vem de graça, amigo, tudo vem na raça, moro. Eu já sofri sim, eu já aprendi sim, eu já ensinei sim, tive perto do fim. Dias que me olharam, que me machucaram, que só me julgaram, não me ajudaram. Mas me levantei com a força do meu rei, mais forte que os perrei. Nos mares naveguei, pra Deus sempre orei, problemas superei. Parti, depois voltei, vivendo o que eu sonhei. Depois de tudo que eu passei, eu voltei pra salvar, com a ideia divina, com a força de Jah, disposto a mudar o que for pra mudar. Seu corpo é alto, eu vou alcançar. A minha missão é fazer melhorar, pegando o amor sempre acima de tudo. Guerreiro leal, guerreira leal, força de vontade pra salvar o mundo. No meu som eu canto amor, nessa vida eu fujo da dor. Nada vem de graça, amigo, tudo vem na raça, moro. No meu som eu canto amor, nessa vida eu fujo da dor. Nada vem de graça, amigo, tudo vem na raça, moro. Put your hands up, John. Put your hands up, mina. Levante sua mão, jogue sua mão pra cima, erga suas mãos já. Peça agora pra já, pois agora de já faz você alcançar um mundo bem melhor pra você viver zen. Encontrando o amor e a força do bem, viver livre e feliz, sem dever pra ninguém. Reconhecimento, não sou mais é ninguém. Mostrando a cultura que é pura da alma, do peito, da mente, da sua